Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 242. Hoje recebemos um convidado que é também já um repetente e foi dos primeiros deste nosso programa e regressa agora com todo o prazer que voltamos a acolher Pedro Cermenho. António, apresenta a nossa emissão desta semana. Boa noite. Comemoram-se agora exatamente 5 anos do Livros com Rumo, e Pedro Saramanho veio cá, passou por cá, foi logo dos primeiros, o terceiro ou quarto convidado, portanto já lá vão 5 anos e é um pouco esse espaço de tempo que iremos conversar esta noite em Livros com Rumo, o percurso dele como autor, como ilustrador, como pintor dos seus próprios livros. Ele faz a aliança entre a criação textual e a criação imagética ou pictórica, e é uma conversa muito interessante porque dá para perceber também a maturidade que este autor foi adquirindo e construindo ao longo deste percurso. Um percurso, claro, complicado sempre, como é fácil de perceber, com um universo literário e editorial sobrecarregado com propostas. No entanto, a Paleta de Letras, que é uma editora da criação de um conjunto de pessoas, das quais também Pedro faz parte, sediada cá em Braga, esta editora também tenta agora construir também e alargar as propostas, mas isso fica para a nossa conversa, onde serão abordados, entre outros assuntos, as últimas propostas literárias, que é Reciclomania, um conjunto de 4 textos à volta da reciclagem, uma parceria com a Sociedade Ponto Verde. Boa noite e melhores leituras. Pedro Saramanho Rocha nasceu em 1975 na cidade de Salisbúria, na Rodésia, atual República do Zimbábue. Formado em Economia, dedica-se à escrita e à ilustração de livros, tendo já colaborado em inúmeras publicações e exposições. Autor de várias obras dirigidas ao público infantil, destacamos A Nascente de Tinta, Porque é que os Animais Não Conduzem, O Reino do Silêncio, 900 A História de um Rei e, mais recentemente, Reciclomania. Boa noite, Pedro. Obrigado por teres aceito o convite para estar cá no Livros com Rumo. E já agora faz exatamente, mais ou menos por esta época, por esta altura, há 5 anos atrás, que cá vieste. Foste um dos primeiros convidados do Livros com Rumo. Nós é que agradecemos isso. Acreditaste também neste projeto de Livros com Rumo, da Rádio Universitária do Minho. E, por outro lado, também acreditavas, como nós acreditámos no teu projeto inicial, que era A Nascente de Tinta. Foi exatamente esse teu primeiro livro que vieste cá conversar e divulgar ao fim e ao resto. O que foi este tempo todo, estes 5 anos da tua atividade? O que é isto que te anima ao fim e ao cabo? Quando nós falamos contigo, estamos contigo, ou nos vários encontros que temos nas nossas atividades cá na cidade de Braga, percebe-se que realmente tu és um homem empenhado quase 24 horas por dia, todos os dias da semana, da tua vida nisto que é a literatura infantil, o universo infantil-juvenil, aquilo que tu pensas que realmente é um dos campos a ser trabalhado e arado de maneira e modo a dar fruto para o futuro. Antes de mais, obrigado, António, por estar aqui neste programa que realmente tive o prazer de também de estar nas primeiras sessões e que tenho acompanhado e que fico contente pelo nível de maturidade e pela mais-valia que o programa coloca no panorama cultural, a nível nacional, diria eu. É um programa com qualidade e até começa já a ser pena de ser quase único e de não haver mais programas assim noutros distritos, noutras cidades. É com gosto que venho aqui fazer também uma espécie de balanço, não é? Do meu percurso. Tudo começou realmente aí nessa fase com a Nascente Tinta, que despoletou este meu lançamento numa nova carreira. Para aqueles que não sabem, eu sou licenciado em Economia, e abdiquei todo esse percurso, dessa carreira, dessa vocação, para seguir a minha paixão. E é por isso que, ou talvez seja essa uma das razões, um dos motivos sobre os quais este percurso tem corrido tão, tão bem, porque há paixão, há entusiasmo. Uhum. E eu partilho esse entusiasmo nas sessões, partilho nos meus livros. E no fundo a minha missão é conquistar novos leitores. Claro. Uhum. E também, para além não só da minha missão, eu também tenho como obrigação promover novos autores, uhum. novos valores. Uhum, claro. Nossa vida é uma passagem. Pois é. E nós temos grandes valores. E aqui em Braga. Sim, sim. E a prova disso é realmente este novo projeto uhum. da editora Paleta mas já, de mas, claro. Mas já lá iremos. Percebe-se que desde o início, que quando escreves A Nascente Tinta e depois mais tarde O Reino do Silêncio, uhum. 900 História de um Rei, que também iremos ir a Estrelinha Pálida, que tu te agarras fundamentalmente a algumas, vamos lá, algumas linhas orientadoras deste projeto literário. Na Nascente Tinta tínhamos o Gonçalo e depois O Reino do Silêncio. Novamente, exato. O mesmo Gonçalo acaba por ser quase o teu protagonista, o personagem fetiche, aquele que ao fim e ao resto sim, sim, acaba sim. por ser. Mas o que eu queria dizer, até antes de chegarmos a perceber um pouco e divulgar um pouco as tuas obras posteriores, que até chegar a este projeto da Reciclomania, uhum. Percebeste na tua atividade de divulgador, indo uma pessoa que está mais ou menos atenta ao agendamento das tuas atividades, e elas são bastantes, sim, és sim. muito solicitado, percebes que, de facto, os pequenos leitores, os jovens alunos, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo, têm a vontade, têm a apetência para isto e, por vezes, é mais o laxismo, talvez alguma, vamos lá, a viciação do trabalho docente, naquele sentido, o conformismo, a apatia, que também eu penso que está a mudar, que mudou muito a partir, por exemplo, do Plano Nacional de Leitura, uhum. que se nota um empenhamento. Antes disto tudo, havia quase, era um voluntarismo. Acontecia que um professor estava empenhado. Agora notas que é a própria escola em si, como um todo. Há grandes mudanças. Grandes mudanças. Então, e eu senti-as de perto pelo meu trabalho em campo. O meu trabalho é sobretudo um trabalho uhum. de campo, com mais de 300, 400 sessões em escolas uhum. por todo o país. A agenda já está fechada até uhum. maio e senti de perto esse trabalho uhum. esse trabalho que é feito de professor em professor de uhum. escola em escola, com aluno em aluno. É um trabalho que obviamente as pessoas fazem a mudança e depende das pessoas uhum. cada caso é um caso, claro. Mas há um plano, ou melhor, houve um plano, agora uhum. há uma certa instabilidade, uhum. não se sabe qual é o futuro. Indefinição, do PNL, pelo menos, o que é que vai ser não disso, se sabe, né? O que é que vai ser o PNL. Espero que não haja um retrocesso, porque realmente deram-se grandes passos nesse sentido. Uhum. A biblioteca de escola, por exemplo? Sim, as bibliotecas, não só... pronto, obviamente que os esportes físicos são importantes, mas fez-se aqui uma mudança de mentalidade. Uhum. Fez-se aqui um fenómeno... Tomou-se consciência, de facto, que havia uma motivação... Nasceram grandes leitores uhum. nestes últimos anos. Portanto, isso não está perdido, pelo contrário, foi um trabalho que foi feito e isso irá... é uma semente que germina uhum. E depois de estar lá o hábito da leitura, uhum. Depende de cada um crescer por dentro e transformar-se uhum. à medida que lê e uhum. que escreve e que te cria. Uhum. E esse processo realmente, houve um processo de transformação. Uhum. Houve um processo e eu tenho acompanhado isso, tenho-me confessado isso uhum. e nota-se esse nível geracional. Uhum. Esse gap geracional entre, por exemplo, nota-se um grande fosso, se calhar, entre pais e filhos, uhum. nível de literacia. Uhum. E por isso também se usa muitas vezes aqueles eventos à noite, na escola, que os filhos trazem os pais uhum. para as sessões de leitura. Porque, pronto, os pais e outras gerações, uhum. e eu ainda, embora seja jovem, também me sinto um pouco nesse uhum. nessa geração em que não ia um autor à escola. Nesse segmento em que se passou. Não havia bibliotecas escolares, uhum. havia apenas uma carrinha da Gulbenkian que parava uhum. de porta em porta. Uhum. E o livro era um era objeto mais, Era mais, se de quisermos, difícil acesso. Era mais, se quisermos, uma motivação familiar do que propriamente uma consciência, sim, das famílias, sim, sim, sim, que tinham um pouco... Mas isso era quase residual, não era, sim, um fenómeno coletivo, não era uma assunção naquele sentido de uma motivação coletiva ou social. Exatamente, que englobava a escola. A não passava por quase uma obrigatoriedade. Uhum. Não é? Havia a leitura de caráter técnico, uhum, de escolar, uhum, e pouco mais. E não, não passava daí. O livro é um objeto que se multiplicou, uhum, em muitas formas, polimórfico, e hoje há livros deliciosos, pois é, digitais, isso que eu tinha, em pop-up, uhum, com cheiros, com sabores. Uhum. Mas neste mundo que é o mundo da edição da literatura infantil ou juvenil, Isto faz lembrar um pouco, e é redundante quase estarmos a chamar um pouco este o termo, mas faz lembrar um pouco um albergue espanhol em que a qualquer hora e a qualquer momento há sempre lugar para mais um. Isto quer dizer o quê? Eu, e disse em algum cinismo, qualquer tipo de cinismo, mas faço aqui um pouco o papel do advogado do diabo, dá-me a sensação sempre que qualquer indivíduo mais mal amanhado é capaz de editar um livro. As editoras têm uma ânsia, as editoras mainstream, aquelas editoras, perceberam que tamanho é, porque o livro hoje em dia é tratado quase como um negócio como outro qualquer, como vender batata ou arroz num supermercado, e passa um pouco por isto. Tu que andas por lá, que se percebe que fizeste o teu caminho, o teu percurso, qual é, ou pelo menos, o que é que tu podes dizer sobre porque eu vejo os livros infantis têm alta qualidade gráfica, o papel é de melhor qualidade, tenta-se reproduzir a vontade do artista plástico, ele quer assim, pelo menos do ilustrador, do autor. Depende da equipa que está por trás, não é? Da editora. E percebe-se que as editoras apostam muito também nisto, entenderam que este é um campo a explorar, e depois nós, no nosso cotidiano, vemos de tudo e mais alguma coisa, quer na atividade profissional, quer como simples leitor, como é o meu caso, e aqui o que interessa é o ser leitor, que aparece tudo e de tudo. Tu que andas por lá, o jovem leitor tem a percepção disto, escolhe, ele tem a intuição, o faro, aquela coisa que é o sexto sentido da qualidade da história e da qualidade do desenho, para escolher o livro A em relação ao livro B, por exemplo. Tem essa percepção. E nós muitas vezes é que subvalorizamos A consciência deles. A capacidade de escolha e de decisão deles. E achamos... Porque houve também um fenómeno interessante que é... E que tem a ver com a valorização do papel do ilustrador. Na literatura infantil juvenil. O ilustrador antigamente nem sequer aparecia na capa. E a grande estrela era o escritor. Hoje em dia esse estrelato é dividido pelos dois, a nível de direitos de autor e a nível de divulgação e de... E trabalho conjunto, ou penso que a tua... Porque é um ou outro, é o primeiro leitor. No meu caso pessoal é diferente, porque há ali uma interação. Mas falando de um livro em que há um ilustrador e há um autor, nós estamos a assistir... Antigamente o papel do ilustrador era meramente decorativo da história, era criada quase acessório, pelo autor. Hoje em dia há dois autores. Há um que escreve e há outro que reescreve a história. Pode dizer-se que o ilustrador é o primeiro leitor, aquele que faz a ponte entre... E que reescreve a história. Às vezes são duas histórias paralelas. Uma escrita pelas palavras e outra pelas imagens. E então o que é que aconteceu com esse fenómeno? Aconteceu que o livro deixou de ser um objeto unicamente formatado para o público infantil, mas também para o adulto. Hoje em dia... Há muitos adultos a lerem livros infantis. E por isso é que o mercado, de certa forma, disparou. E por isso é que começaram a aparecer editoras, e por isso é que há todos os fenómenos daí advindos. Agora, a criança continua a ter o processo de decisão e tem, eu diria que até... sabe decidir melhor do que os adultos. É o papel nuclear aqui, de facto. Sim, tem uma visão mais clara, mais límpida. E não está formatada. Eu tenho sempre atenção a isso nas minhas sessões, que haja que haja liberdade de escolha e que haja esse poder de decisão. Agora, quanto àqueles casos das editoras, do facto de terem aparecido muitas editoras, são fenómenos que ocorrem. Hoje em dia há de tudo, é um mercado. E no mercado é como tu sabes, há de tudo um pouco, há vários tipos de editoras, até há editoras que funcionam um pouco como negócio, negociado, há outros grandes grupos que monopolizam o mercado e que querem autores celebrizados da televisão e que, independentemente da qualidade literária, querem trabalhar a imagem. Aquilo que eu digo não pressupõe, da minha parte, um elitismo, porque cair sempre naquela coisa, naquele conformismo, são sempre os mesmos, os autores, não há renovação, não há interação geracional, mas também, por outro lado, quero dizer, como tu disseste bem, as editoras transformaram isto num negócio como outro qualquer, não é? Não, e tenho portanto, conhecimento de muitos autores que só se sentem defraudados, não é, nas suas expectativas, por... por editoras que oferecem mundos e depois apercebem-se que são máquinas para explorar os sonhos das pessoas. E eles percebem isto naquele sentido em que, ao lado de não conseguem, porque nós, o que é que tu acabaste de dizer? É que o trabalho não é reconhecido. É mais, é um pouco assim nesse sentido, claro. Que depois o autor, se quisermos, na adjuvante, naquele sentido, empenhou-se num processo de alta criatividade, e o que é que depois, no final, existe é a desilusão, ao fim e ao resto, porque depois há indiferença, há toda uma série de atitudes, de reflexos, que acabam por depois aparecer colateralmente ao livro, que o próprio autor fica quase no que tem uma sensação de impotência, é mais uma peça de uma máquina que se ajusta ou não ajusta, e depois é descartado como outra realidade qualquer. Muitas vezes nem sequer aparece, não é? É um pouco... Há uma sessão de apresentação com os amigos, com os familiares, e depois nem o livro nem aparece em lado algum. Em lado algum, não é? Por isso é que é importante criar um projeto. Quando eu criei o projeto de Paleta de Letras, é um projeto sediado em Braga, com todo orgulho, mas é um projeto nacional. É um projeto que tem uma distribuidora em Cascais, que nos põe os livros em toda a rede livreira do país. É um projeto que tem também parceiros na área da assessoria de comunicação, e é um projeto que tem, com a Sara e com a Cristina, tem designers, tem pessoas que cuidam as imagens e que colaboram com os ilustradores e que criam uma identidade, no fundo. Muito bem. Tu, quando escreves depois de A Nascente Tinta, O Reino do Silêncio, há uma princesa que representa, ao fim e ao cabo, o sonho, não é? É sempre aquela relação, quase são elementos que pertencem ao imaginário dos contos de fadas, da tradição ocidental. E depois a princesa voa junto com o sonho, e depois temos o pequeno Gonçalo. É, se quisermos, a concretização da Nascente de Tinta, é o outro patamar nesse universo, é um outro degrau neste que tiveste de criar uma outra história para tornar mais real, ou pelo menos aproximar, o pequeno Gonçalo daquilo que é, a vivência... O Gonçalo é um projeto realmente que foi o início e continua a ser. Estou a escrever a terceira aventura. Porque temos um rei que é um tirano. Tirano. O tema do livro tem a ver com a liberdade e com a música. E a questão de aparecer uma personagem feminina tem a ver com a simetria de sexos, neste caso, e de igualdade. Em que existem não um protagonista, como existia na Nascente Tinta, mas dois protagonistas em equidade. E então, e a partir daí exploro essas temáticas da música, da liberdade, e serviu para também humanizar a personagem, que acho que era aí que queria chegar, porque essa personagem vai crescendo de aventura para aventura. Cresceu um ano da Nascente Tinta para o Reino do Silêncio, e agora cresce um ano para a terceira aventura que eu estou a escrever. E isso humaniza a personagem. Pois, porque este nosso amigo, este rei, é um legalista só. Cria leis. É um déspota, ao fim e ao cabo, proíbe a música, por exemplo. É uma criatura que, ao fim e ao resto, é aquela condicionante que nós temos ao longo da nossa vida, quer jovens leitores, quer adultos. Temos sempre aqueles que nos dizem, não faças isso, não sonhas, ao fim e ao resto. É um pouco passa este contraponto. Passa a vida a inventar leis. A inventar peias e grilhões para nos impedir um pouco a nossa criatividade. É assim um pouco este que tu pretendes julgar, até o jovem leitor irá perceber que o adulto também vive, ao fim e ao resto, condicionado por este. O livro está, à imagem da Nascente Tinta, o livro está pejado de metáforas. E essa é uma das metáforas. É o materialismo versus o imaterial, o intangível, e o rei representa realmente tudo o material. Esse lado. Depois tens uma outra aventura, que são 900. Sim, o 900 serviu para comemorar os 900 anos do nascimento do primeiro rei. E que é um livro que me surpreendeu. Porque ultrapassou essa efeméride, teve uma segunda, terceira, quarta edição, que prova em várias tiragens que a história de Portugal pode ser uma aventura. E sobretudo nos jovens, nos rapazes. Mas este livro, mas tu, apesar disso tudo, há ali uma ponte que eu percebi muito bem, o livro que tu escreveste, que tu tiveste o cuidado de estabelecer uma bibliografia final para sim, os sim, dados sim, do sim, rigor sim. histórico. Sim, eu não sou historiador, claro, inspirei-me claro, sobretudo claro. Em José Matoso. E nem mais, que era isso que eu queria Só dizer. Que, o objetivo aqui criaste... foi diferente, não foi como era no Chantinho, tem que há uma folha em branco e despejamos a imaginação. Aqui há uma base sustentada, que é a história de Portugal, com factos verídicos, ou pelo menos... factos escritos por historiadores, menos, a história também é feita. O próprio José Matoso descansou-me na primeira frase do seu livro, da biografia de Dom Afonso Henriques, em que disse que para ser historiador é preciso uma boa dose de imaginação. Este rei depois acaba por ser um homem que sozinho constrói um país para provar que, de facto, e é este sentimento de heroicidade. E reconhecido tu, pelo povo. Pelo povo, atenção. Que é isso. Ele é aclamado pelo é povo. Faz é... lembrar um pouco o claro, nosso primeiro rei parte, da segunda parte dinastia. Há alguns excessos claro, descritos claro, na sua biografia, claro, próprios é... da época medieval. Mas isso faz parte mas, do tempo. Mas é reconhecido pelo povo. Ele é mesmo o povo no meio do rei. Faz uma ligação e quase com o nosso primeiro rei da nossa segunda dinastia, o Dom João I, que também é aclamado pelo povo, incitado pelos isso é homens é, bons da cidade isso é que de Lisboa. É um pouco é interessante. E percebeu-se sempre nas tuas apresentações do livro que o feedback que os jovens leitores, porque é para um segmento já de adolescentes, já é juvenil, que eles perceberam a essência da história e gostaram da história, tanto é que as edições, reedições sucessivas, também isso acabam por demonstrar que, de facto, há um eco e um interesse pela leitura desse teu livro, que acabará sim, por ser... Sim, eu sinto, sobretudo, que os enriqueceu e que aprenderam de uma forma presenteira, não é? Leram o livro. Tu não te sentes espartilhado. Dá para perceber que realmente és um autor que ocupa esse leque da literatura infantil-juvenil. Portanto, há aí, dentro do teu processo de criação, é por aí que vais ficar sempre, ou a tua tarimba um dia, agora já estamos aqui a trabalhar no campo das hipóteses, não te lançarás na aventura, essa aventura de escritor, de um escritor mesmo daquele Muita romance? Muita gente me coloca essa pergunta. Eu coloco esta pergunta porque aquilo provavelmente és confrontado onde claro, tu vais, claro. Salta logo esta pergunta claro. E tento também fazer um pouco o feedback daquilo de quem nos escuta. Olha, como eu costumo dizer, quando me colocam essa pergunta, eu acho que é uma hipótese. E tudo é possível na vida. É uma hipótese que, para mim, ainda acredito que é remota. É uma hipótese que terá a sua altura, o seu momento, porque eu sinto-me tão bem e divirto-me tanto a escrever o que escrevo e no mundo em que vivo, que neste momento não há necessidade de abdicar. Sim, claro. Para conquistar, apenas para conquistar novos mundos. Eu sinto-me bem, sinto-me aconchegado, acomodado nos reinos que crio e na escrita que vou construindo e que vou amadurecendo. E acho que é mesmo essa ideia, amadurecer. Acho que ainda não, quando tiver a maturidade suficiente. ainda me acredito muito imaturo. Um dos teus livros mais interessantes é este, Porquê é que os animais não conduzem? Tu criaste aqui uma história, ao fim e ao resto, que tinha uma componente didática. Claro. Aqui esse objetivo passava exatamente por uma enumeração de uma série de animais, aqueles animais que são, também pertencem ao universo fetiche, desde a avestruz, a zebra, a preguiça e toda uma série de outro tipo de animais que aparecem normalmente nas histórias infantis por este ou por aquele motivo, e depois direcionaste isto para o mundo da aprendizagem, de mover o jovem leitor na estrada, na passadeira, nos sinais. Aliás, foi este o objetivo que esteve, presidiu um pouco? Sim, eu diria até que foi esse resultado de uma forma, de um processo muito imaginativo, muito engraçado, muito caricato, que foi... Porque o nosso jovem herói, não esqueçamos, logo no início da história, está doente, não é? Quer dizer, ele aparece com um termómetro na boca e, portanto, e é a partir daí vê um animal de estimação lá de casa a brincar com um carrinho de linhas. Exato. Isso é um pouco uma projeção. E, exatamente. E depois dali começas a projetar... E daí é que começa a projetar. E o fio condutor é este. Tem a ver com as características dos animais e os defeitos das pessoas. É isso, o contraponto que tu usas. É, o contraponto. E o ensinar pela negativa. Ou seja, o que não deves fazer e que os animais fazem. Desde a preguiça que adormece ao volante, a cobra aos zigzags que não respeita riscos contínuos, ou a chita em excesso de velocidade, ou a tartaruga que está a autoestrada. Que faz de conta que não se passa nada e está tudo bem. Em vez de olhar para a esquerda ou para a direita, antes de atravessar, enfiar a cabeça no chão. E depois, no fim, claro, a forma pedagógica com que são lecionadas, ou neste caso enumeradas, as regras e as normas de segurança rodoviária. Mas tu depois isto também... tem a ver com dois... Quando eu escrevo, eu tenho sempre essa preocupação, de forma mais camuflada ou mais exposta. Nos infantis nota-se mais, porque está mais exposta, que é ensinar, mas também divertir. Ou vice-versa. Então, com as regras e os sinais, ensinar, mas de forma divertida com os animais. Mas tu depois também colocas no final, o mesmo menino já está bom, cheio de saúde, e com a família e o automóvel, e o que ele ouve é o fecho da história. De forma abrupta. Abrupta, em que o pai, por isso, também tem uma razão. E a razão, se não te importas, podes explicar. Não, a razão é simples, é que tem a ver com o facto de eu achar que a mensagem passa muito mais facilmente dos mais pequenos para os adultos. E daí, até saiu um livro também muito engraçado que vai ao encontro disso, do Paulo, ilustrado pelo Paulo Galindo, que eu gosto muito do trabalho dele, que é porque acho, é qualquer coisa de ralhar aos pais, que é do estilo, os pais vão deitar o lixo sem ser nos ecopontos e o filho é que lhes vai mostrar e ralhar, que é assim que se deve fazer. Porquê? Porque as gerações anteriores não tiveram esse ensinamento. E a ideia passa um pouco por aí? A ideia passa por aí. A aprendizagem do mais novo para o mais velho. E do que nós sabemos, né, que ouvimos, se for o filho ao lado a chamar a atenção, que se ouve com muito mais cuidado que se for uma pessoa adulta. Os dois marmanjos ali a conduzir, pura e simplesmente... Já não, nem ligam às não, regras. Aqueles dois madurões não ligam absolutamente nada e a coisa passa vai... Passa por aí a aprendizagem. Fiquei satisfeito porque o livro foi coroado, agora entrou para o PNL. Um pouco lá, E pronto, e é sempre gratificante quando vemos o nosso trabalho reconhecido. Reconhecido, passa por aí. Depois tens agora esta última aventura que te meteste, que é uma grande aventura, diga-se de passagem. Muito grande. Para além da paleta de letras que já falaste há um pouco atrás, já deste um pouco a ideia. A noção que nós temos, a paleta de letras é mesmo a afirmação de uma, se quisermos, identidade e entidade editorial que tem uma projeção nacional. Ou ainda está a dar os primeiros passos? Percebe-se pela está a ganhar forma. O seu espaço. Está a ganhar o seu espaço. E os tempos também não estão fáceis de todo. Para dar passadas largas. Vamos caminhando. Temos o plano editorial definido para este e para o próximo ano. Temos aí uns títulos muito interessantes, que já compramos direitos. Nomeadamente um livro que foi premiado agora no Brasil, infantil, outro que é um livro francês, mas muito poético, e temos sobretudo... Ou seja, o que estás a querer dizer é que, para além, entre aspas, da produção própria, vocês também entram no mercado da competição adquirindo livros que acham, que pensam que... O que gostamos, nós já temos a equipa e sempre a unanimidade, escolhemos a nossa linha e os nossos livros. E nesse sentido a paleta vai-se afirmar como uma identidade. Agora, a identidade da paleta passa sobretudo por trazer novos valores. É por isso que também agora estive associado aos encontros lusófonos da Trofa, no júri. E para termos novos autores, e em outros vamos tentar fazer um lançamento no Corrente Escrita. E quero que estes novos autores sejam realmente o motor da paleta de letras. Da paleta de letras. Que sejam parte da equipa. E essa é a nossa filosofia. Nós temos uma relação muito simpática e informal com os autores. A paleta nunca será uma editora de lançar muitos livros. Lançará sempre um número de livros significativo, mas tem a sua identidade editorial. Não, porque nós temos, temos uma filosofia que é trabalhar as obras depois e aprofundar cada projeto, projeto a projeto. E daí não faz sentido estarmos a lançar livros como algumas editoras lançam, fazem, que são iogurtes que têm validade. Tem um prazo muito, muito curto e reduzido. Então nós temos um trabalho em campo, com que as é um escolas, projeto para trabalhar com as bibliotecas, claro. Em tempo dilatado e alargado. E até para amadurecer os ilustradores. Goiabada de marmelo. Se tudo fica pau amarelo, projeto Exato. Surge ligado à Sociedade Ponto Verde. Sim, com uma serve parceria, para comemorar o 15º aniversário. Passou por aí também essa parceria, era algo, mas parte-se do princípio que isto é um trabalho de amadurecimento, de um relacionamento, não surge assim como aos cogumelos, de geração espontânea. Foi claro, amadurecido, foi trabalhado. Tu és o autor das quatro histórias, se eu estou bem lido, portanto, e depois percebeste que cada história mereceria um ilustrador diferente. Exatamente. Não foi o mesmo, porque a temática também era... Achamos em conjunto que teria sentido, faria sentido um estilo, um ilustrador. São quatro livros a quatro cores, quatro ilustradores, quatro estilos. E os quatro é que teriam a força, e é aqui que este projeto tem força, porque é uma coleção. São as quatro cores dos ecopontos que compõem a reciclomania, essa mania que eu espero que contagie os jovens leitores. Têm dois parceiros. Serve não só para comemorar o 15º aniversário da Sociedade Ponto Verde, mas também tem o apoio da Braval, mais local. Claro. Isso porque o tema é reciclagem, obviamente. A Sociedade Ponto Verde foi algo que surgiu quando a ideia já estava a ser amadurecida. Já estavam os ilustradores a trabalhar o projeto e nós procurávamos parceiros, obviamente, para solidificar este projeto. Porque estas coisas funcionam. Destes dias estava a falar com uma pessoa das minhas relações. Eles adoraram o projeto. Mas estas coisas funcionam, mesmo quando tem esta componente muito a questão da reciclagem, a questão da defesa do meio ambiente, desse património cultural. Estava comentando e agora até me surgiu, foi mesmo esta ocorrência neste momento, em que em Portugal, por exemplo, nota-se que se buzina muito menos nas estradas, os automóveis. Aqui há uns anos atrás era um inferno, sem desprimir para ninguém, fazia-nos lembrar sei lá o quê, a condução no Cairo ou em sítios mais ou menos, ou em Nápoles, ou situações Acho muito caótico. Parecidas. Caótico, completamente, organização desorganizada. Que, Na Grécia, portanto, o que é que acontece? Que em Portugal buzina-se muito menos, as pessoas estão mais contidas porque perceberam que realmente também é uma forma da condução ser mais atenta, mais concentrada, provocar, apesar de cá em Portugal não ser isto. A ideia para os ecopontos ou a reciclagem é um pouco passando por aí o jovem leitor que também vai sensibilizar a família, aqueles que mais diretamente convive no seu cotidiano, para além da escola, como é óbvio, mas a família, os pais, os irmãos, os avós. É essa a ideia que também está por trás, entre outras, eventualmente, neste projeto. Sim, não é? a linha de pensamento. Porque é mesmo. Ela é designada reciclomania, mania no bom sentido, não é? Sim, não é sim, um uma tique. Mania saudável. Não é um tique, tanto quanto neurótico, mas no bom sentido, não, a preocupação. Manias, todos nós temos manias, umas mais saudáveis, outras menos. Claro. E nós até estamos a pensar em fazer alguns passatempos divertidos com as escolas, a abordar as manias. Tem a mesma linha de pensamento que, por exemplo, porque é que os animais não conduzem, que é ensinar e divertir. É ter a parte pedagógica e lúdica. A coleção é uma coleção divertida, está divertida, está com qualidade a nível pictórico, a nível de ilustração. E depois tem no fim então os conteúdos que são certificados pela Sociedade de Ponto Verde, que aí foi uma colaboração também muito interessante, em que tem as pilhas de curiosidades, ou as. Toda a informação que até nós não dispunhamos, não é? Que só as entidades reguladoras é que dispõem e que serve também para partilhar com os leitores. Os livros, as histórias estão divertidas e é pois sobretudo uma honra por exemplo, vê-las recriadas. Os heróis é Maria Botelha, a Felizmina Cartolina, o João Papelão, o Chico Fantástico e o Palhaço Avaria. Sim. Portanto, tu crias aqui uma simbologia, por exemplo, a botelha é um palavrão da língua, da nossa língua portuguesa, que, do nosso, quase do nosso património cultural, que tem origem no galaico-português. Tiveste a percepção que, de facto, porque há pessoas que ainda dizem, os mais antigos, em algumas aldeias, a botelha, não sei quanto. Foi este recuperar... Nós temos uma grande afinidade. Foi esta ligação que tu pretendeste, no caso desta Maria Botelha, ligada ao vidro, às garrafas. Sim, a Maria Botelha é realmente uma garrafa. Uma garrafa, né? Uma garrafa com o coração partido e que tem a caricatura enferrujada, mas depois vem do nada um rapaz, pega nela e leva até um vidrão e ela... Entra então no mundo todo feito de vidro, e aí as imagens são mesmo feitas com colagens de vidro. são fotografadas e faz-nos viajar para o mundo do vidro. A Filismina Cartolina também é fácil de perceber. É o a Filismina Cartolina e o João Papelão, nem mais. É uma história de paixão, feita de papel e cartão, uma paródia ao Romeu e Julieta. Ao Romeu e Julieta, pois. Mas entre os papeletos e os cartoleques. Pois é, lá os heróis. Da, nem mais. E que nos levanta uma questão que, se calhar perguntei se já não é assim uma pergunta muito original nos livros infantis, mas é divertida a forma, a resposta. Aqui eu abordei mais a resposta do que a pergunta. A própria questão. A pergunta é que eles conhecem-se e regressam à solidão dos seus palácios e não conseguem deixar de pensar um no outro. Enquanto dormem, enquanto se vestem, enquanto tomam banho, até enquanto sonham. Então o João Papelão vai perguntar aos amigos se estará apaixonado. Que é essa a pergunta. Então os amigos, desde o Quadrículas, que faz contas nele próprio, diz que é demasiado cedo, sim, que ainda faltam 10 anos. Aguenta-te aí, porque ainda... Os irmãos fotocópia. Dizem que ele talvez tenha encontrado a alma gêmea. O mapa diz que ela encontrou o caminho para o coração. Ou o envelope, que é mais prático. E diz, escreve, faz um envelope com dois quadradinhos, meter a cruz no sim, é o tal emblemático. Envelope que se usava nas aulas, não é? Com o sim e com o não. E tudo isso nos diverte pelo livro azul de papel e cartão. E depois tens o Chico Fantástico e o Palhaço Avaria. O Chico Fantástico é um super-herói de plástico, claro. Que viaja até o reino da poliméria, onde habitam os polímeros. E onde tudo é de plástico. Desde os frutos amadurecem em sacos, as vacas dão o leite em pacotes, as flores não murcham porque são de PVC, né? De PVC, e a chuva não molha, e quando faz frio não é esfarovite. Então faz-nos divertir por um mundo todo de polímeros. O Palhaço Avaria é uma viagem até ao futuro, um circo num planeta bateria. Onde tudo funciona a pilhas, exceto um palhaço que funciona a painéis solares, nas suas botas, e que, embora o planeta esteja longe do Sol e todos o gozam, porque a energia não chega e ele passa a vida a empancar, e por isso lhe chamam avaria, quando o circo para, todos ficam sem pilhas, ele é o único que pode salvar a história. Então é a viagem desse palhaço. E depois temos aqui quatro ilustradores. Sim, é muito importante a Sandra referir Fernandes, isso. O José Machado e o Sebastião Peixoto. Portanto, tu disseste logo quase no início da nossa conversa que são ilustradores cá de Braga, ou dos arredores da região, mas reconheceste neles, acima de tudo, talento e a capacidade para projetar em cores e em criatividade aquilo que e era. E com técnicas totalmente diferentes. Eu ilustrei o livro verde, com as tais colagens, técnica mista, em tela, vidro e recortes. A Sandra Fernandes, que é licenciada em design no IPCA, fez um trabalho excepcional apenas com recortes de papel e cartão e de outros materiais de papel, que se enquadrava perfeitamente. Adorei as personagens dela. Acho que vão encantar os leitores, as personagens. Tem um estilo muito próprio. É o primeiro livro que ela faz. Isso é um prazer, a paleta de letras lançar assim ilustradores. O José Machado trabalha noutra componente, em que desenha, mas depois digitaliza e trabalha em digital. E fez o livro Amarelo. É um jovem com muito potencial, também de design. E o livro Vermelho é o Sebastião Peixoto, que já tem várias obras publicadas. É meu amigo de infância. E é uma pessoa com muito talento. Ainda vai mostrar muito a várias editoras. Estamos no final da nossa conversa. Isto é para continuar, provavelmente. Quase certeza que é. E projetos que te animam, qual é o próximo? Ao longo da conversa foste levantando algumas pistas. Sim, acho que podemos. Para além dessa tua atividade de percorrer e sensibilizar o jovem autor, em termos de criatividade, podes eventualmente dizer, ou ainda está assim num limbo de indefinição, a tua próxima obra? A minha próxima obra é uma obra, é uma coleção mais ligada às ciências, Isto resulta também das minhas visitas e das escolas que visito, e que há uma lacuna ali, Um vazio. Há um vazio na área das ciências, ao nível do álbum ilustrado e livro infantil. Minutos finais da edição número 242 do programa Livros com Rumo. Esta emissão poderá ser também escutada a partir do site da Universitária em rum.pt. Nós voltamos na próxima semana com novas conversas, novos convidados. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.